Esse podcast contém cenas explícitas de violência e carnificina. Pressione em start para o nosso episódio de número 23, que é sobre... Resident Evil. Bom, e apresentando os sobreviventes, porque hoje temos sobreviventes, temos aqui Hyde S. Kennedy, não é Hyde? Sim. Mr. Bubbles Valentine. Tudo bem aí, Mr. Bubbles? Por enquanto. Várias ervinhas, vários sprays. Na ervinha, tá dando sentido, hein? É. E esse que vos fala, Lula Molusco Redfield. Os outros componentes não sobreviveram, foram comidos. Entendam como quiser. Entendam como quiser. E agora vamos pro nosso salve, agradecendo um número imenso de posts que a gente teve do último podcast. Começar aqui com ele, que o robô funcionou de novo, foi primeiro, né? General J, um salve para o General J, outro salve para Diveríssimo, Kiski 13, Daniel, Second Bad Guy, esse eu achei, eu não lembro de ter visto ele antes, mas olha só que curioso, Duplo DD. Duplo DD? É, Duplo DD, eu achei curioso esse nick. Duplo DD, explica pra gente, porque é duplo e vem D e depois D. Interessante. É interessante. Não, na verdade não é não. Não é não? Ah, eu acho interessante, cara. Eu achei. É, eu tô brincando. Um salve para Matheus LOL. É o que é mais sonoro. LOL. É, eu gosto do LOL no final. É, Holdren. Outro salve para Kiski 13. Reaper. Luigi Oliver. Foo Fire. Gogita. Um salve pra Electra. Olha, a Electra postou, gente. Ah, voltou. Voltou. Outro salve pro Abestruz, Tiagons e Leonardo Henrique. Galera, uma coisa que eu queria dizer do salve, assim, não fiquem com medo ou peçam desculpas por escreverem bíblias. Não tem problema. A gente quer que vocês dividam as suas experiências com a gente sobre os assuntos, deem sugestões. Não, então... gastem o português, gastem o teclado, não tem problema nenhum. Escrevam bíblias, o máximo que a gente vai fazer é publicá-las, né? E se a gente esqueceu de alguém é porque postou depois que a gente escreveu isso aqui. Exatamente. Então, mas continuem postando aí. A gente fala em outros podcasts. Como tem, a gente sabe que tem bastante gente ouvindo agora, né? O podcast está crescendo bastante. E pedir para ter muita gente que ouve, não posta, não comenta, né? Então, deixa lá um comentário, nem que seja para falar que gostou ou que não gostou. É, perca uma vergonha. Bom, galera, lembrando que esse é o primeiro podcast aí do mês de agosto. E como agosto é o mês do cachorro louco, né? Cachorro louco é um terror. Então, nesse mês de agosto, nós vamos falar de jogos de terror. No geral, uma homenagem ao mês do cachorro louco. Não é bacana? Muito. Muito bacana, né? Vocês acham que dá para fazer bolinha de sabão com cachorro louco? Ou não, as bolinhas de sabão serão loucas também. Eu não entendi, mas beleza. É, não sei, cara. O cachorro vira sabão pra mim, não sei, eu sempre falo isso. É, tinha uma amiga essa semana no trabalho com cachecol, eu falei assim, nossa, isso é um poodle, isso era um poodle? Ela falou, era. Eu falei, e o resto, virou sabão? Só pode ter virado. Mas beleza, mas foi ruim a piada, vamos continuar. Bom, galera, o nosso assunto de hoje é Resident Evil. Nós vamos falar de todos os jogos que contam para a história. A gente não vai falar de todos os jogos especificamente, todos os filmes, porque é muita coisa para um cast só. Eu acho que Resident Evil tem conteúdo para encher uns 4, 5 casts se a gente for falar de tudo. Mas vamos começar com Resident Evil 1, que foi lançado em 1996. E temos algumas curiosidades. O Resident Evil 1, ele foi o jogo que estabeleceu o termo Survival Horror, ou seja, sobrevivendo ao terror. Mr. Bubbles, você sobreviveu ao terror? Então, eu não comecei pelo 1. Infelizmente, o 1 não joguei. E você tem alguma lembrança da época, ou chegou a ver na casa de alguém, ou já começou no 2? Eu já comecei no 10, inclusive o 2 foi o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation. Agora, um negócio que eu acho é que essa capa do Resident Evil 1 aqui não tem nada a ver com o jogo, cara. Parece qual, Contra. Do cara careca? É, não, não é careca, tem cabelo. Mas parece então, um jogo são de capas diferentes. São de capas diferentes. É, eu tô vendo aqui, o cara tem cabelo e uma 12 na mão, com fundo camuflado. Meu, parece um jogo do Contra. Os pássaros voando, essas coisas. Exato. É, mas eu acho que a arte não era o forte do primeiro jogo, né? Na realidade, tipo assim, o primeiro jogo, ele foi um jogo com orçamento bem baixo da Capcom. Era um game designer novo na época, o Shinji Mikami, que depois veio trabalhar em Devil May Cry e outros jogos de sucesso da Capcom. Eles lançaram esse jogo, apostaram numa plataforma também que na época não era sucesso, que era o PlayStation 1. É, então era mais barato fazer PlayStation do que fazer pro Saturno ou pro Nintendo 64, que ainda estava aí para chegar no mercado, né? Então eles lançaram o jogo e, como eu falei, curiosamente, ele não inventou o survival horror, o terror nos games, mas ele estabeleceu o termo, né? Então, tipo assim, o estilo survival horror foi definido pelo primeiro Resident Evil. E uma outra coisa que aconteceu é que chamou mais atenção do público adulto para os jogos. É, não que não existiam adultos que jogassem videogame naquela época, mas começou a pegar um público maior pelo fato da temática do jogo ser uma temática de terror, esse tipo de coisa. Então ele ajudou o videogame a crescer nesse público. O primeiro eu não joguei, ele passa o quê? Só na mansão mesmo, né? Eu ouvi falar que ele a maior parte do tempo você joga só na mansão. É, só na mansão, só na mansão. Ô, Raid, você chegou a jogar? Primeiro também não? Você não, já eu joguei o primeiro, só que eu não cheguei a fechar ele, não. Eu joguei um pouco, achei legal. De medo? Não foi de medo. É que o jogo não era meu, eu tive que devolver. Então eu achei ele difícil. Não sei se o primeiro era ruim. O primeiro é difícil ele mesmo. Eu matava aquela porcaria daquele zumbi careca. Aí ele pegava e voltava de novo, né? Acho que tinha uma faquinha, não me lembro direito se era, não tinha arma. Aí matava ele assim. E voltava, matava, voltava. Aí não dá, morto é morto, né? Não tem que ficar voltando. Já que são mortos-vivos. Você meio que eles já estão mortos. É verdade. Eu lembro do primeiro contato com o jogo, eu lembro até de um amigo falando que tinha um jogo que ele não conseguia dormir à noite, ele não conseguia jogar sozinho, ele ficou meio impressionado com o jogo. Exagero também, do seu amigo, é. Né? Mas, tipo assim, falou, cara, jogar esse game com a luz apagada, chovendo à noite, é bizarro. E a gente até brincou, falou, ah, que isso, não é tudo isso não sei o quê. E o primeiro contato que eu tive com o jogo foi muito legal, porque ele não tinha falado pra gente da cena do cachorro, quando o cachorro quebra a janela e invade o corredor. Então foi muito engraçado, porque um amigo tava jogando, aí a gente vai assistindo o jogo, né, e dando opinião, faz isso, faz aquilo. Quando o cachorro quebra a janela, foi muito engraçado, todo mundo pulou. Então, é uma cena clichê, extremamente clichê, aquele susto, mas é uma das cenas mais clichês da história do videogame, que todo mundo lembra. Então, tipo, é o cachorro pulando em 1996, quebrando a janela no Resident Evil 1. Tanto que até o Resident Evil 2 começa com... Acho que tem uma parte dessa cena, né? Mostrando, assim, a minha imagem parada no flashback da mansão. É uma coisa nova também, né? Tomar susto em videogame, né? Também é uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar, né? É, tinha alguns jogos antes, tipo o Clock Tower mesmo do Super Nintendo, que dava bastante susto, né? Mas nessa... Igual o Resident fez, não. É, então, ele dava susto e outra coisa que na época eu fiquei muito impressionado foi a forma como ele utilizava CGs alternando com o jogo. Aquela técnica de disfarçar o carregamento do cenário atrás de porta, porque era, digamos assim, era uma limitação técnica do PlayStation, né? Tinha muita memória no CD, mas tinha pouca memória RAM no console, né? Acho que uma coisa de 3 MB que eu me lembro era a memória RAM do PlayStation. Então foi uma sacada muito bacana dos caras de fazerem o cenário parado, mas com uma qualidade bem alta. Só o personagem era poligonal. E a cada sala que você ia passar, você tinha que esperar abrir a porta. Dava um suspense, mas na realidade era um loading escondido naquilo ali. Mas, pô, quem não viveu o suspense de abrir a porta? E principalmente naquelas partes finais do jogo, que você tá correndo. Eu achei muito louco pra época. E os quebra-cabeças também eram muito interessantes. Eram difíceis. Aquele dos quadros lá, eu lembro que... Uma das primeiras... Na época eu fazia curso de inglês, meus amigos não faziam. E quando você acha o livro de botânica, você tá lá escrito no livro de botânica que se você misturar a plantinha vermelha com a verde, você triplica o poder da verde. Ou seja, vale por um spray. Cara, eu li isso com o auxílio de um dicionário na época, mas eu consegui entender o que estava escrito no livro. Nossa, o pessoal queria que eu fosse jogar junto com eles. E como eu conseguia entender, eu já tinha um tempinho de curso de inglês, conseguia entender algumas coisas, ajudava a resolver vários enigmas, né? Então, tipo assim, foi uma época que eu até não era muito... Eu acho curioso isso. Eu falo que eu aprendi inglês por causa de Resident Evil. Eu não era muito interessado no curso, não. Eu fazia porque a empresa obrigava, pagava pra mim, né? E aí, quando eu vi aquilo ali, tipo assim, não era um jogo diferente de King of Fighters, Tekken, que a gente jogava na época, Donkey Kong. Você não precisava de muita habilidade no idioma pra progredir. Já no Resident Evil, você ter uma habilidade no idioma tornava as coisas muito mais fáceis. O que, por exemplo, aquele enigma dos quadros, se você não entender nada de inglês, é impossível. É tentativa e erro, até. Nessa época eu acho que a maioria. Eu fico tentando lembrar também como é que a gente conseguia passar alguns quebra-cabeças sem entender nada de inglês, né? Porque nessa época era até pré-adolescente ainda. E como, né? Acho que era só tentativa e erro mesmo, então, né? Ficar tentando todas as combinações possíveis até conseguir. E é legal que naquela época não tinha internet e não tinha detonado, né? No máximo tinha revista, Aí você tinha que esperar a boa vontade da revista fazer um detonado sobre aquele jogo, né? Ah, sim, tinha que esperar. Ah, eu lembro que demorou um pouquinho pra sair o detonado de Resident Evil, mas o jogo começou a fazer um sucesso muito grande. Todo mundo falando do terror, da casa. E olha só, a gente achava, né? A primeira vez que a gente jogou, jogamos algumas vezes depois, antes de eu ter o jogo no PlayStation, a gente achava que era só sair da mansão que acabaria. A gente não fazia nem ideia da história que viria pela frente, né? Que era outra coisa bacana, assim. Era um nível de... Aquele, o Resident Evil foi o jogo... Não que Metroid não teve isso daí. Metroid, eu acho que quando eu joguei o Super Metroid no Super NES, eu acho que é uma baita de uma história. Tem vários jogos no Super NES, no Mega Drive, que tem uma temática, história complexa, sabe? Detalhadas. Mas com uma apresentação cinemática daquela, eu não tinha visto até o momento. A linguagem, eu acho que do Resident Evil é uma linguagem mais parecida com o filme. Foi o primeiro jogo que eu tive contato que era bem parecido com o filme. Ah, também. Né? Até pelo usar o gráfico mais realista com cenas pré-renderizadas, né? Também já deixava ele mais, assim, mais parecido com mais real, né? Era uma produção barata, o pessoal tirava o sarro, que até hoje tiram o sarro, que é a atuação das... E isso também é marca registrada do jogo. As atuações não são grandes atuações, nível Hollywood, esse tipo de coisa, o pessoal zoava, né? Que eram atuações bem meia boca, assim, e também ajudaram o jogo a fazer sucesso, por incrível que pareça. Não, é muito parecido até com os filmes do Jorge Romero, né? Que o Resident, o primeiro, foi baseado nesses filmes. Então, curioso, é filme, eles chamam de filme... Trash. B-movie, né? Trash, filme trash. Mas fez um sucesso tão grande, cara, tão grande, que a Capcom até chegou a fazer uma segunda versão desse primeiro jogo. Que era o Resident Evil Director's Cut, que ele era, tinha alguns outros ângulos de câmera, né, para algumas cenas, e os puzzles eram diferentes. Difícil pra caramba, era bem mais difícil que o primeiro. Mas uma coisa que eu nunca esqueci, tipo assim, eu aprendi a salvar muito no Resident e a economizar item no Resident. Depois do primeiro Resident, eu passei a ser um economizador de item em qualquer jogo. Porque era crítico isso, você tinha muitos... Uma das coisas que fazia você ter atenção no jogo é você ter pouco recurso e mais inimigo e não dava o teu recurso. Você tinha que administrar muito bem aquilo que você achava. Mas você não pode matar tudo. Pouco espaço. Não pode, você tem que aprender a dar olé em zumbi e tudo. Eu acho, cara, isso foi, influenciou demais. Eu digo que me influenciou demais como jogador de videogame mesmo, assim. Eu passei a ter essa mania de salvar, planejar muito o que eu ia fazer a partir de Resident Evil 1. Me influenciou demais. E com o tamanho sucesso desse jogo, né, que teve tantas coisas, tantas inovações, né, para a época, a Capcom lançou Resident Evil 2 em 1998. Que esse sim vocês jogaram. E aí, galera? Ah, esse foi o primeiro jogo que eu tive no PlayStation 1, né? Já comecei bem, já. Assim, o que eu achei mais legal do 2 é ele vir em dois discos separados, né? Cada um com uma história de um personagem, que era o Leon. A primeira aparição dele e também a primeira aparição da Claire. E era legal que a história deles seguia caminhos diferentes nos mesmos cenários e dava um replay bom pro jogo, né? Que você queria jogar e ver aquela história de novo, só que contada com outro personagem. E a cidade destruída, cara? Eu achava impressionante pra época. Assim, eu falava, nossa, cara, é uma cidade inteira destruída. Eu não lembro de um game antes que eu tinha passeado numa cidade. Achava assim, tão bem feita, assim, sabe? Tudo bem que é cenário parado, esse tipo de coisa. Mas eu acho o nível da imersão muito alto, aquele monte de zumbi, o esquema de fazer dois CDs também impressionou. Você chegou a jogar, Raid? Joguei, e esse negócio da cidade eu acho fantástico, porque você tá numa cidade praticamente sozinho, né? Tem um ou outro habitante que você encontra lá e o resto é tudo zumbi. Você se sente perdido lá mesmo, sozinho. E depois encontra aquela delegacia também, que é muito macabra, né? Você lembra do primeiro Licker que você encontra? Ah, eu comparo o primeiro Licker e aquele Licker atrás do vidro à cena do cachorro do primeiro Resident. Ah, sim, é verdade. O Licker é aquele que tem um linguão? É aquele que você, tem um linguão. Você passa no corredor a primeira vez e você vê uma sombra assim subindo pelo vidro, né? Aí quando você entra na sala, fica pingando umas gotas de sangue assim, aí ele aparece. Mas tem uma outra parte, na delegacia mesmo, que ele tá atrás de um, tem um que estoura... Sabe aquela sala do interrogatório da polícia? Onde fica um espelho? Sim. Ah, é, e você olha, você se vê no espelho. Nossa, ali eu tomei um susto. Eu tomei um susto daquilo ali, nossa. Se eu não me engano, é a segunda vez que passa lá que ele sai, né? Que é a primeira vez que você vai e não acontece nada. Aí tudo bem, tá beleza, aqui não tem nada. Aí vai lá de novo, aí ele quebra o vidro e pula pra atacar. Não, e o que é um clichê, mas o jogo usava esse clichê com uma maestria, ele te causava algum suspense, e isso é clássico desses Resident Evil, né, dessa época, ele te causava algum suspense, tipo, vai acontecer alguma coisa, aí você já ficava tenso. Aí, você andava por lá com o maior cuidado, não acontecia nada. Quando você estava bem relaxado... Aí acontecia. Ah, aí isso é verdade. Aparecia. Tinha uns corredores que tinham umas janelas com tapada com madeira, assim, que você passava a primeira vez e falava assim, vai sair zumbi dali, certeza. Aí você passava com bastante cuidado, nada. Aí você voltava, nada. Aí quando você já estava acostumado a passar ali e voltar direto, uma dessas idas e vindas vinha pá na sua cara, né? Monte de mão te pegando, né? Monte de mão te pegando, bicho. É engraçado, cara, porque eu me divertia tanto com isso. Você tomava um susto. Você é desgraçado. Às vezes você morria, cara, quando era inimigo mais forte. Mas não sei o que tinha aquilo, cara. É uma sensação que nenhum outro jogo causou antes dele, pra mim. Eu achava muito legal. Vocês chegaram a terminar com os dois personagens e depois fazer o segundo cenário de cada um no CDs? Eu achei aquilo uma ideia... sensacional pra época, você jogar com a Claire no CD do Leon e com o Leon no CD da Claire. Eu não sabia que tinha isso. Dá pra fazer isso. Duas coisas impressionavam, é o fato de ser dois CDs e você ter esse aproveitamento de cenário. É. Que a gente chamava, tinha um amigo que chama de segundo cenário, eu também gosto de chamar de segundo cenário. Até porque eu lembro que tinha que terminar no segundo cenário pra destravar o rank, que era mais um minigame num carinha que pegava o vírus no esgoto lá do Dr. Burke. E a segunda parte era muito mais difícil, né? Pelo menos eu acho. Ah, é. Então, mas eu acho que é a curva de aprendizado, né? O hard, né? Você faz um personagem, faz outro personagem, depois você faz o hard de um personagem. Na realidade, tipo assim, eu acho que é o hard disfarçado. O segundo cenário é o hard disfarçado. Verdade. E dava um... Cara, você terminava o jogo 4 vezes e ainda tinha os minigames. No caso, o minigame do rank pra jogar. A durabilidade pra um jogo de ação era muito grande. Porque cada CD, acho que tinha o tamanho do Resident... Era maior que o Resident 1, que eu me lembro. É bem maior que o Resident 1. E isso eu fiquei muito impressionado na época. E veio rápido a continuação. Porque, na realidade, eu não considero uma continuação do Resident 2. Eu considero, digamos assim, o terceiro disco do Resident 2, que é o Resident Evil 3 Nemesis, de 99. Esse daí eu joguei bastante também, e vocês? Ah, esse aí eu também joguei bastante. Eu lembro que, depois que você aprendia... Esse era curto, eu acho até que ele era mais curto que o 2, se vocês tiveram essa impressão também. Eu acho que ele é mais curto até que o 1. Mas então. ele é bem recheado de ação, eu acho ele muito recheado de ação. E Nemesis. e de Nemesis, né? eu acho que o que mais marca nele mesmo é o Nemesis, que é um desgraçado. Vocês chegaram a montar todas as armas? Vocês lembram do esquema de montar arma? Que cada vez que você matava o Nemesis, ele deixava um pedacinho de uma arma no chão? Não, eu não conseguia montar todas. Não, eu não fui. Tipo assim, no começo eu fugia. A segunda vez que eu joguei, eu passei a enfrentar. Eu peguei o esquema de desviar. Que ele tinha aquele esquema de desviar. Eu passei a enfrentar ele. Tipo assim, na hora que ele ia atacar, se você apertasse pra atirar, o personagem, em vez de dar o tiro, ele desviava. E aí você podia dar o tiro na sequência. E não era um time muito fácil de pegar, você precisava de um treino. Mas se todo encontro com o Nemesis você matasse ele, ele deixava um pedaço de uma arma no chão e você ia montando. Então, tipo assim, você ia pegando as armas, que eram as mesmas armas, melhoradas, né? Tipo assim, tinha a handgun virava uma arma melhor, né? Virava um outro modelo que usava bala de 9mm. E uma outra coisa muito bacana do Resident Evil 3, no mecanismo de jogo, você fazia a tua munição. Vocês lembram disso daí também? Lembro. Você podia ir contando pólvoras diferentes pelo cenário, e ela tinha uma máquina lá, a Jill, né? Tinha uma máquina que dava pra juntar, acho que, as pólvoras e fazer... Praticamente o mesmo esquema da planta, né? Que junta uma com a outra e vira um spray. Isso, pólvora A, B e C. Mas tinha uma coisa legal também que eu achava. Aí eu já acho que tem... Esse é um elemento pra mim de RPG. Você tinha os três tipos de pólvora, e quanto mais você fazia daquela bala, mais balas daquela você fazia na próxima tentativa. Tipo, você ia melhorando a tua capacidade de fazer aquele tipo de munição. Ah, entendi. Ah, é legal. Isso eu achei uma sacada bem grande do jogo. O que eu gostava é que depois que você faz, que você termina a primeira vez, dá pra você terminar muito rápido, né? Quando você já sabe todos os caminhos. Então dá pra você terminar ele até em... Tem gente que terminou já até em 2 horas. Então na mesma tarde dá pra você terminar 2 a 3 vezes o jogo. Então, mas é legal isso. Tipo, é curioso. O difícil do Resident Evil é você matar os quebra-cabeças. Depois que você mata os quebra-cabeças, o jogo em si ele fica muito curto, porque num quebra-cabeça você pode perder 1 hora, ou você pode perder 5 minutos. Tem muitas idas e vindas. O Resident 1, eu cheguei... O 2 nem tanto, mas o Resident 1 eu cheguei a terminar também, acho que 2 vezes no mesmo dia. Mas não consegui, aquelas coisas absurdas de terminar em 1h40, aquilo ali eu nunca consegui. Isso aí eu já vi no 3. No 3 tem gente que consegue. Então, é muito rápido o pessoal. Eu fico besta de ver, mas é bastante treino. Bom, quando você tem tempo disponível. Mas uma coisa que eu acho no 3, assim, que era. Eu achei muito legal esse esquema de colocar. Montar sua munição. E outra coisa que apareceu no primeiro no 3, que depois virou uma coisa clássica em todos os jogos da série, foi o Mercenários. Sim, é verdade. Mercenários apareceu a primeira vez no 3. Tinha o Carlos lá que você podia jogar. Que todo mundo diz que é brasileiro, né? E é. Todo mundo diz que... E é brasileiro? É mesmo? Ele é brasileiro. Então, é que tá. Na ficha dele não tá escrito que ele é brasileiro. Tá, é boa pergunta. Wikipedia não mente. É. Tá na Wikipedia. A Wikipedia em português. Tá em português? Aí, galera, quem tem certeza, posta aí pra gente no mural. Pra gente saber se o Carlos é brasileiro ou não. Bom, o nome é, né? Se não for brasileiro, é português. Ora, pois. Eu lembro do Mercenários. Uma coisa que nunca mais usaram no resto da série, que foi aquelas decisões em cenas, que ficava preto e branco. E você tinha que... Sempre que apareceu o Nemesis, né? E tinha umas coisas bem engraçadas, como tacar o cabo de energia na água pra eletrocutar ele... Ou sair correndo. Aquela do restaurante da cozinha eu achava muito engraçada, cara. Tinha umas cenas que eram muito engraçadas, cara. Muito, muito, muito comédia pra época, de você botar fogo na cozinha com ele lá e fugir pro esgoto embaixo. Eu não lembro qual que era a outra decisão, mas aconteciam umas coisas muito engraçadas no jogo, assim. Mas uma coisa que eu acho do Resident 3 é que aquele negócio de você ter que fazer munição atrapalhou um pouquinho as pessoas a jogarem o jogo. Eu achei muito legal, mas adicionou um elemento de dificuldade, uma complicação que não havia. Será que as pessoas não entenderam? Não, eu lembro que teve gente que reclamou na época. Tipo assim, é mó saco aquele negócio de fazer munição. O pessoal não curtiu muito. Eu curti, assim. Eu gostei também. RPG. Eu gostei. Mas eu já vi gente que na época não gostou, não. Vocês lembram quais os 3 tipos de pólvora? Ah, não. De jeito nenhum. De cabeça, assim, não lembro, não. Também não. Ah, eu lembro, ó. Tinha pólvora A, B e C. Ah, também é fácil. É fácil, pô. Achei que você ia falar, sei lá. Pólvora A com pólvora A, acho que dava bala de handgun. Ah, tá. Pólvora B dava bala de 12. Pólvora A com pólvora B... A C devia ser explosiva. A C era explosiva. Sempre que você queria fazer algum tipo de carga pro grenade launcher, que eu me lembro, tinha que usar a C. Mas tem uma formulazinha básica que você via no jogo lá. Até é interessante. Se eu achar, eu vou postar no mural. Mas com certeza eu vou procurar na GameFAQs e ver. Tem. Mas quem lembrar aí, postar antes da gente, valeu. Aproveitem os seus robôs aí e postem antes da gente as fórmulas de como fazer munição no Resident 3. Tá aí uma coisa que só quem manja, quem jogou mesmo, vai lembrar. É. Mas eu considero ele o disco 3 do Resident 2, porque ele se passa ao mesmo tempo do Resident 2. Acho que ele é até um pouco antes, né? Começa antes e termina antes. Depois. É, né? Verdade. Começa antes e termina depois. Apesar do jogo em si ser mais curto que o Resident 2. Ele passa quase que nos mesmos cenários também, né? Passa sim, na delegacia, né? Tem uma parte na delegacia, a parte no hospital, por exemplo, o 2 é diferente, eu acho que é outro hospital. Tem aquela parte da cobra que não tem no 2. Mas tem a prefeitura, eu lembro que no 2 não tem. Tem vários cenários originais, mas também tem vários cenários... Os cenários são diferentes. Eu falo assim, a localização são quase as mesmas, né? É. Os cenários não são copiados. Assim, é tudo em Raccoon City, né? A cidade é a mesma. Exato. Não, mas eles passam por alguns lugares. A delegacia você passa e tem no 2. Sim, é a mesma, essa é a mesma. Exatamente a mesma. Da RPG lá, né? Apesar de que tem, tipo assim, no 1 tem uma porta lá, tá livre, né? Aliás, no 2. Aí no 3, aquela mesma porta tá com umas madeiras assim na frente, né? Tipo, muda muito pra poucas horas, né? Já passaram. Mas tem algumas coisas, eu não lembro, mas tem alguns enigmas que já estão resolvidos, assim. Que eu tenho alguns rastros do 2 no 3. Uhum. Isso eu achei bem bacana pra época. Tipo assim, quem jogou o 2 e já jogou o 3 na sequência, a gente tinha a sensação assim, ó, passei por aqui. Isso aqui eu já fiz, só que com outro personagem aqui. Eu já estive nesse lugar. Principalmente a delegacia, dá aquele clima de déjà vu, mas o que eu achei bacana deles não colocarem, passando por todos, porque o 2 ele explora bem mais lugares da delegacia do que o 1, do que o 3. Mas eles, tipo assim, eles deram aquela sensação de déjà vu sem fazer demais também, acho que foi na medida certa. Foi poucos lugares, assim, achei também que foi bem feito. Outro jogo, né? É um outro jogo. Lembrar muito o segundo. Uhum. Mas eu acho, tipo assim, hoje em dia o 3 seria um DLC do 2. Acho que não chega tanto não, pô. Acho que eles fariam um gol zero com Super Street Fighter 4, fariam um disco mais barato, assim, lançaria $40. É, a Capcom lançaria... mesmo, né, então? É, a Capcom mesmo, então estamos falando das mesmas mentes. É, dos mesmos caras, do mesmo departamento comercial e de marketing, né? Pra mim, a cena do 3 mais marcante... O Mikhail jogando lá no trem lá, é essa? Não, é quando você pensa que você vai embora de Raccoon City com um helicóptero, que você faz um monte de puzzle pra pegar as peças e pegar não sei o quê. E quando você tá chegando no helicóptero, que tá com aquela musiquinha de vitória, desgraçado. Aí vem o desgraçado e taca um lança-míssel no helicóptero e grita Stars. Grita Stars. Não, e da hora que, tipo assim, a Jill corre assim, né? Ela olha pro céu com uma cara assim de propaganda da Coca-Cola e fala assim... It's finally over. Acho que alguma coisa finalmente acabou. Foguetinho. Né? Toca musiquinha de vitória, assim. Fala assim, tanto que quando eu joguei essa parte, eu achei que eu tinha terminado já. Porque eu demorei bastante pra passar os puzzles. Então achei que já era o fim do jogo. E é a metade, mais ou menos, né? Pode crer, cara, é metade. Ou uma outra parte marcante que eu acho do 3 também, é que o mesmo lugar que a gente passa no 2, tem um lugar, um beco que a gente passa atrás de um bar, em uma garagem, e tem uma porta que no 2 você abre, no 3 acho que você não consegue abrir, eu não sei em qual deles você abre, mas tem uma amarelinha desenhada no chão e você mata uns zumbis ali. Lembro disso. Eu lembro que meu primo olhava ali, cara, e falava assim, nossa, o zumbi tá brincando de amarelinha, cara. Eu ria até, é um negócio imbecil, mas eu ria tanto disso, cara. Ele, vamos lá, vamos brincar de amarelinha com esse zumbi, e matava eles com tec-tec da pistola. Tinha muito engraçado essa parte, cara. Muito, muito. Mas o 3 é isso, né? Tipo assim, eu ainda acho que se fosse hoje seria DLC do 2, o 3. É um DLC. DLC bem recheado, né? É um baita DLC seria. Mas hoje cortariam. Acho que ele é o disco 3 do Resident Evil 2. Porque você passa no mesmo lugar. Ele inteiro eu não sei. Agora, roupas novas pra Jill, com certeza. Nossa, cara, tinha 5 roupas. Eu cheguei a destravar aquele terno branco, que é o que eu mais gostava de usar. Nossa, esse aí é difícil, hein? Então, destravei. Eu destravei aquele terno branco. Na verdade, acho que eu cheguei a destravar, faltou uma roupa, eu acho, só pra ela. Eu destravei a roupa clássica do Resident 1. Você lembra o que precisava fazer? Tinha que, acho que, terminar uns tempos menores, né? Fazer um ranking mais alto. Fazer ranking mais alto, mas tipo assim, tem um que é matar o Nemesis em todos os encontros também. E outra coisa legal, né? Você jogava com o Carlos uma parte, né? Ah, sim, jogava. Na parte da igreja também. Você tinha variação de personagem in-game, no meio do jogo. Era, pegava um, acho que um vírus, sei lá, alguma coisa assim. Aí, naquela parte da igreja, na batalha com o Nemesis, numa das batalhas com o Nemesis, ela era infectada pelo tentáculo dele. É verdade. E no 2 tinha isso também com a Ada, né? A Ada e aquela menina que eu esqueci o nome. Cheryl. Exatamente. É a filha do Dr. Birkin. É. Acho que tem até referência dela em filme. Eu lembro que tem, não sei se é o segundo filme do Resident Evil 2, tem uma referência a Cheryl. Tá aí, agora você falou da Ada, cara, é uma parte que me. Que também eu lembro sempre, não sei porquê, é ela caindo no buraco. Goodbye, Ada. Goodbye, Ada. Acho que isso aí ficou marcado, né? Ah, marcou todo mundo. Pode crer. Marcou todo mundo, cara. Muito louco essa parte que ela cai. Nossa, só de lembrar, assim, Resident Evil 2 e 3 juntos, que se passam nas mesmas localidades, são muitas lembranças, cara. Porque foram jogos que eu joguei demais, cara. Ah, esses a gente jogou muito, né? A gente terminava várias e várias vezes. Não é que nem hoje que. Sei lá, não, você termina um jogo, não dá tanta vontade de se jogar ele de novo, assim, né? Às vezes não joga nunca mais, né? Às vezes não chega nem a terminar, né? Também. Mas todos os Resident Evil eu terminei bastante, viu? Eu posso dizer. Porque depois do Resident Evil 3, em 2000, e eu lembro que esse jogo eu tenho um carinho especial por esse Resident. Ah, mas veio um jogo antes desse que você tá falando, hein? Qual? Devil May Cry. Devil May Cry era pra ser um Resident Evil. Era pra ser Resident Evil, Devil May Cry, mas tiveram umas ideias que eles pensaram em mudar a série Resident Evil, mas aí acabou virando Devil May Cry, ideias que eles tiveram. Se afastou tanto do original que eles fizeram um outro jogo, né? Mas aqueles monstros do Devil May Cry e tudo, aquilo era pra ser zumbi, coisas do Resident. É, isso é porque eu acho ele bem diferente mesmo. O Dante era pra ser um policial, né? Se não me engano, um policial... É uma coisa assim. É. Mas, cara, é isso. O Devil May Cry é um subproduto do Resident Evil. Digamos assim, é um filho meio que bastardo. E de sucesso, né? Muito sucesso. Mas, grilo. Outra coisa curiosa a falar sobre o Resident Evil 1, 2 e 3 também, e essa era, né, desses jogos até o terceiro, eles marcaram muito a geração PlayStation. E uma coisa curiosa que eu acabei descobrindo, eu não sabia. Quando eu fui, a gente foi estudar um pouquinho para fazer esse podcast, né, ver algumas informações, é que esses jogos, né, a série Resident Evil foram dos jogos responsáveis pelo domínio de mercado que o PlayStation teve sobre as outras plataformas. Foram três jogos assim, que foram cruciais no começo do PlayStation. Não, lógico, depois veio Metal Gear, Final Fantasy, mas aí o PlayStation já estava muito bem estabelecido no mercado, já era líder. Mas foi a série Resident Evil, foi muito importante, porque o Resident Evil 1 e o 2 foram exclusivos do PlayStation por muito tempo. O 3 veio sair no Dreamcast muito tempo depois, também não foi muito próximo, assim. A série Tomb Raider e o Gran Turismo 1 e 2 foram os jogos responsáveis por assim, estabelecer o PlayStation como líder de mercado, porque eram jogos que ofereciam experiências bem diferentes do que na época existiam e fez com que o console fosse comprado por um público mais adulto e diferente do público atual de console. Curioso, né, saber que foi tão importante assim. Incrível que a Capcom marca duas gerações. Uma geração ela marca com Street Fighter, foi extremamente importante pro Super Nintendo, que ele permaneceu como exclusivo do Super NES por um tempinho legal, Street Fighter, principalmente no Japão. E depois, na geração seguinte, ela repete isso com uma série nova, que foi Resident Evil. Eu acho que nessa época aí, a Sony deu uma sorte de ganhar série exclusiva, né, cara? Tipo, porque quase todo mundo migrou da Nintendo pra Sony, né, nessa mesma época. E também as novas que surgiram na Sony. Então, mas o Resident Evil, ele foi uma aposta da Capcom numa plataforma nova que era o PlayStation, né? Digamos assim, eles não botavam tanta fé assim. O Shinji Mikami não era ninguém até acontecer Resident Evil. E, curiosamente, é aquilo. Virou, né, com os problemas que tinham, essas coisas, acabou virando num console que não era líder de mercado e ajudou o console a ser. Bem curioso. Mas é isso, pulando a série, agora a gente vem pro o último, eu considero o último Resident Evil clássico, né, que usava o mecanismo clássico que nasceu no primeiro Resident Evil, que é de 2000, Resident Evil Code Verônica, que eu acho, assim, o Mr. Bubbles acho que concorda comigo, né? O que, que você acha, Mr. Bubbles? Fala aí. Assim, eu acho que ele é o melhor da série clássica, assim, né? Acho que ele pega tudo que tem de bom, que foi lançado do 1 até o 3, e coloca num jogo só, inclusive até a personagem, eu gosto mais dela, né? De todas que eles mostraram, a que eu mais gosto, que é a Claire Redfield, isso. O Code Verônica é aquele que é 3D? Esse já é 3D, né? Ele já não tem que nem os outros, é aquele cenário... Que é o do Dreamcast, esse, né? Isso. Exatamente. Ele já é com cenário totalmente 3D, já. Ele não tem aqueles cenários pré-renderizados que, na verdade, como ele foi lançado pro Dreamcast, já não era necessário, né? Que o Dreamcast já tinha uma potência bem maior do que o PlayStation. É, uma coisa que eu achava muito louco no Code Verônica é a correção de câmera, porque quando você trocava de um cenário pro outro, não tinha aquela virada de tela parada. Às vezes você entrava num corredor, quando você virava, pô, dava uma pequena parada pra virar. O Code Verônica não, ele era 3D, mas ele mantinha os ângulos do Resident Evil e ele corrigia a perspectiva pra perspectiva que você ia. Verdade. Ia ficar. E dava pra olhar em primeira pessoa também. E dava pra olhar em primeira pessoa quando você tinha sniper. Exato. Quando você tinha sniper. Você ganhava esse sniper quando você enfrentava um boss. E já era. Praticamente, digamos assim, metade do jogo, aquele boss, eu acho. Você enfrentava que era o pai do Alfred, né? Olha o spoiler aqui, o Alexander. E você precisava da sniper pra matar, porque é o inimigo que você tinha que matar à distância. Que é o momento que você termina de jogar com a Claire e começa a jogar com o Chris. Que eu acho sensacional, que pra mim aquilo essa ali é uma parte aula é muito boa. Cenário. É verdade. É muito boa. Boa mesmo, muito boa. E esse jogo é muito difícil, eu não sei se você teve essa impressão também. Ele é difícil. Extremamente difícil. É grande e esse é um dos que você tinha que muito salvar a munição, assim, né? Você não podia gastar de forma alguma a munição, principalmente no começo. No começo você tentasse matar todo mundo, tal, sair que nem o Resident 3, que dá pra você matar legal, você se ferrava, cara. Inclusive tinha uma parte também que vinha um monstro meio de gelo, assim, eu não lembro muito bem dele. Só que se você não tivesse um lança-granada, já era. Você não passava dele de forma alguma. Eu lembro que eu tive jogar monstro, e voltar várias vezes. Não, é bem antes. É um corredorzinho. Ah, sei, sei. Se você não tivesse o lança-granada, inclusive esse lança-granada é difícil de encontrar, que ele tá numa parte da prisão, encostado na parede. Se você não vê ele, deixar pra trás, depois é difícil passar desse cara. Sim, eu sei. É quando você tá na base e tá pra explodir, você tá correndo pro avião. E esse mesmo... Ah, esse mesmo... Pra variar, tem uma base que explode. Tem, pra variar. Isso é um clichê. Super clichê. Essas instalações vão se autodestruir em... 30 segundos. Aí começa. 10, 9. Esse é um belo clichê da série também. Porque tudo tem um sistema de autodestruição. Ah, e sim. Em algum momento do jogo você vai ter que correr contra o cronômetro, né? Mas é um clichê que eu gosto até hoje. Incrível como funciona. Eu também. Eu comprei esse jogo, cara. Eu lembro que. Nossa, eu vivi bem o lançamento desse jogo. Era a época que eu tava fazendo intercâmbio. Eu tava no Canadá e eu lembro quando ele chegou na Toys for Us. Eu comprei o meu Dreamcast lá, aproveitei que eu tava viajando. Comprei meu Dreamcast lá e quando eu comprei o Dreamcast, eu lembro que eu comprei Crazy Taxi. Muito bom. O Marvel vs. Capcom. E fiquei esperando, ele não tinha chegado na loja ainda. Ele ia chegar na outra semana. Aí na outra semana eu passei e comprei. Vinha na caixinha, duas mídias em GD. É Resident Evil Code Verônica. E aí também eu passei e comprei, eu lembro que eu vi numa banca de jornal uma revista Game Pro com um review dele, né, a gringa, né, e levei pra casa e o filho da família, né, que eu ficava, tinha um filho de 14 anos, ele perguntou, a gente pode ligar seu videogame, né, que eles tinham um Nintendo 64 na época, né, uhum. E eu tinha comprado aquele Dreamcast. E aí a gente começou a jogar Resident Evil. Eu lembro que, cara, a gente passou assim algumas tardes jogando Resident Evil Code Verônica lá. Algumas tardes, cara. Não, sem zoeira, que eu lembro que eu peguei faltando duas semanas pra eu voltar pro Brasil. E eu terminei o primeiro disco lá e comecei o segundo disco no Brasil. Eu trouxe o save na mala, assim, falando, só nossa, não veio jogando no avião porque não dava, né? Só não veio jogando no avião porque não dava, cara. E eu lembro também desse, do Code Verônica, eu cheguei aqui, meu primo mais novo tinha jogado muito Resident 3 e 2 comigo, o Resident 1 também. Lembro que teve uma vez que ele veio aqui pra casa jogar, era uma sexta à noite, uma coisa assim, E a gente começou a jogar, continuou jogando Code Verônica, né? O segundo disco. Mas é incrível como o tempo passou. A gente olhou assim a porta do meu quarto, tava batendo a luz do sol. Era nossa, sexta, já era sábado, a noite. A gente virou a noite jogando sem perceber. Então eu tenho muito boas lembranças do Code Verônica. Terminei ele acho que umas 6, 7 vezes também. Ah, então muito... eu tenho essa tristeza de nunca conseguir terminar. Você nunca conseguiu terminar ele? Não, nossa. Então. Não, porque... Só na minha frente, porque eu nunca nem joguei. Ah, então, eu nunca terminei porque eu tinha o Undercast pirata e os jogos nunca funcionavam até o final. Nunca. Então, por mais que você tentasse pegar diferente, não ia. Faltava um pedacinho, né? É. Nossa, eu lembro que depois eu vendi o Dreamcast. Quando eu comprei, eu vendi o Dreamcast porque eu fiquei um tempo sem console, na realidade. Aí eu fiquei um tempo só de PC, que é a época que eu fazia facu. Então, eu lembro que naquela época eu falei assim, eu preciso ficar sem console, porque se eu ficar com console, eu não vou conseguir me focar na faculdade. Aí eu vendi o Dreamcast, mas eu lembro assim, coração partido, porque eu não tive muitos jogos pro Dreamcast. Eu tive os jogos que eu trouxe do intercâmbio, né? E eu não cheguei, por exemplo, a comprar o Shenmue, que saiu depois... Tipo, eu não peguei essa época do Dreamcast, eu vendi ele algum tempo depois, mas o jogo que eu mais gostei foi o Crazy Taxi e o Code Verônica. E aquela parte do Chris eu achava uma aula de segundo cenário, porque o Chris ele chega na mesma ilha que você passou com a Claire, só que com a ilha toda destruída. Então é um segundo cenário daquele primeiro cenário que você jogou. É muito legal mesmo essa parte. Pra mim ele implementa todas as ideias do Resident Evil, dos Resident Evil clássicos em um jogo só e de forma magistral. Eu recomendo, quem não teve Dreamcast, né, tem Code Verônica, ele foi lançado pra PlayStation 2. Pra PC. PC, ah, é? GameCube. Tem pra PC. Ah, vou jogar então. Eu acho que tem até pra celular, cara. Ele continua atual se eu jogar hoje? Não, ele não vai ser... Ele tá... É, porque ele tem a jogabilidade antiga, né? Uhum. Aquela jogabilidade mais travada, então... Não é verdade, que eu fui jogar o 4 até e... É, então não mas é... Se você não conseguiu jogar o 4, os outros vai ser mais difícil ainda pra você. Mas uma coisa que eu acho, tipo assim, adorei também do Code Verônica, é que ele revela muita coisa na história da série. Porque ele conta a história da série até antes da fundação da Umbrella. Então você encontra muito arquivo, file, né, que eles chamam lá do jogo, que conta coisas assim da fundação de Raccoon City, né, o inimigo que você enfrenta tá criogenizado há mais de décadas, né, no começo, então conta muita coisa da fundação da Umbrella, você entende como a Umbrella foi fundada, funciona, então eu acho ele, o Resident Evil Code Verônica e o Resident Evil 5, que é o que a gente jogou ano passado e que vamos falar já dele, os dois jogos que mais revelam sobre a série Resident Evil, sobre a história, né? Mas isso a gente fala mais pra frente, né? E, bom, aí a gente fecha essa parte clássica do Resident Evil com Code Verônica. E aí, bom, a gente ficou 5 anos sem Resident Evil. Lógico, saiu Resident Evil 0 em 2002, não foi, mas era um jogo que completava a história, né? Contava a história do Alpha Team, que é o primeiro time que chega na floresta, como a Rebecca foi parar na mansão. Foi exclusivo do GameCube para a época, hoje tem uma versão para o Wii também, mas nunca mais não há versões para nenhum outro console. Eu joguei, vocês chegaram a jogar Resident Evil 0? Não. Não, eu joguei, achei muito bom, tipo assim, é a forma técnica mais bonita que os caras conseguiram apresentar do formato clássico. Dá pra você jogar com dois personagens ao mesmo tempo, né? Um de inteligência artificial e outro no que vai na frente, você comandando eles. É muito bacana isso daí. Eu recomendo também. É um jogo, principalmente pra quem gosta do estilo clássico de Resident Evil, é um jogo maravilhoso. Ele e o remake do primeiro, que eu acho, digamos assim, o jogo mais assustador da série. É o remake do primeiro Resident Evil. Lançado pra quê? Saiu pra GameCube e tem pra Wii também. Quem tem Wii consegue rodar a versão de GameCube, mas saiu uma versão em um disco só, chama Resident Evil Archives. Tem o Resident Evil, tem uma versão Resident Evil 0 e outra Resident Evil Remake ou Rebirth, como o pessoal gosta de chamar. Eu acho que é o mais assustador de todos, não é o 0. O 0 é muito bom. Tem que jogar esse jogo. É o mais assustador. A mansão com as tecnologias novas, o cenário é pré-renderizado, só com as tecnologias mais atuais, né? É, dá muito susto. Mudaram a jogabilidade pro controle do Wii ou você joga com o controle do GameCube? Olha, você joga com o controle do GameCube, mas se você tiver com a versão do Wii, você pode jogar com o emote de lado, estilo clássico. Você tem um esquema de você jogar com um emote e num choque, ou também com o controle de GameCube. Ele aceita qualquer controle. A única diferença é que na versão para GameCube ele eram dois discos. Na versão Wii ele é um disco só. Mas o controle do lá é o mesmo. Né? Porque o disco do GameCube era menorzinho, né? Só 1.8 GB. Mas os cenários são pré-renderizados, igual o primeiro, só que com uma qualidade absurda. Eu não tô brincando, a qualidade desses jogos, assim, do Resident Evil Remake, né, e do Resident Evil Zero, elas são idênticas à qualidade do Resident Evil 5, só que na geração do GameCube. Então, eu recomendo quem gosta do primeiro fazer isso daí. Quase passados 5 anos, a Capcom reformulou toda a série, né, e apareceu em 2005 Resident Evil 4. Esse eu joguei até o cabelo cair. E vocês? Ah, também. Esse é o meu segundo preferido. O primeiro é o Resident 2 e depois é o 4. Vê se do Leon. Eu acho que o Resident Evil 4, ele não tem meio termo, né? É, ele é ame ou odeio. Que ou você gosta da mudança que ele mudou totalmente a série, ou você acha uma bosta. Eu tô no primeiro caso, né? Eu gostei bastante. Mas eu acho que ele é assim. Tem muita gente que odeia ele. Acho legal aquela jogabilidade que você tem de ver ele pelo ombro, né? É, a jogabilidade por cima do ombro do Resident Evil 4 estabeleceu o padrão para os third person shooters que a gente joga hoje. Eu já vi o Cliff Bleszinski, por exemplo, que é o game designer do Gears of War, falando que quando ele viu o Resident Evil 4 pela primeira vez, a primeira demo, né, que ele viu do Resident Evil 4, ele falou, cara, tá aí a solução pro meu jogo. E foi assim que o meu jogo vai ser. É assim, então ele estabeleceu, a câmera sobre o ombro foi uma coisa criada no Resident Evil 4 e que estabeleceu um padrão de jogo de tiro em terceira pessoa para essa geração que a gente vive no momento. Ah, sim, Gears of War totalmente então, assim. É, Gears of War é totalmente assim. Então, e ele fala mesmo assim, sem nenhum design do Gears of War. Ele falou, cara, eu me inspirei em Resident Evil 4. O Resident Evil 4 totalmente me influenciou. É, então, também não tem nem como ele falar que não, né? É, então. Mas eu acho assim, eu adorei quando vi Resident Evil 4. Quando eu via os vídeos, assim, dos caras mostrando em feira, sabe? É, o Leon pulando nos lustres, assim, aquelas cenas de ação. Aqueles que não eram zumbis, né, mas aqueles inimigos rápidos vindo pra cima, eu achei aquilo assim, muito diferente. Fiquei muito impressionado com a qualidade visual do jogo também. Outra coisa que eu achei muito louco foi aquele laser pointer. Eu adoro aquilo. Ah, aquilo é ótimo. Aquilo é ótimo, você vê aquele laserzinho pegando. Na época, eu terminei Resident Evil 4 quatro vezes cada versão. A versão do PlayStation 2 eu terminei quatro vezes, a versão do GameCube eu terminei quatro vezes. Né? Visualmente, a versão do GameCube é um pouco melhor, apesar que a versão do PlayStation 2 tem o Separate Ways, que é o jogo que hoje seria um DLC, né? Venderiam como DLC, mas na época veio no disco, na versão do PlayStation 2, que é o jogo da Ada. Né? Eu acho muito louco que você vai jogando e vai vendo o que vai acontecendo com o Leon no meio do caminho. Você passa por fora lá na vila e vê ele brigando com os ganados. É muito engraçado isso. E depois você vai resolvendo. É uma aula de segundo cenário também. É um elemento clássico da série. Adorei isso daí do jogo. Adorei a forma como eles conduziram o jogo. Menos puzzle e mais ação. Muita gente não gostou. Zumbis mais rápidos também deixaram até a ação mais frenética. É, né? Então você ia falar. Porque o zumbi é meio problemático. Porque, tá certo? Ele dá medo, né? Aquela corpo em decomposição, aquela coisa nojenta. Mas ele é muito lerdo, né? É muito fácil, ainda mais quando você precisa melhorar a jogabilidade, que a jogabilidade mudou muito, ou seja, o personagem tem uma mobilidade que ele não tinha nos outros jogos, então os inimigos precisariam melhorar também, não tem como, né? E o Resident Evil 4, ele fez isso. Outra coisa que eu adorei no jogo é que você não pode largar o controle quando você tá assistindo CG. Eu me ferrei na primeira CG. Tem os Quick Time Events. Né? Tem os Quick Time Events. Eu achei que foi muito bem colocado. Não era uma novidade, foi usado em Shenmue, né? Mas eu adorei no Resident Evil 4. E curiosamente, uma vez eu ouvi uma entrevista com o David Jaffe, o diretor do God of War. O Quick Time Event, ele foi usado pela primeira vez em Shenmue. A gente até falou isso no podcast de God of War. Mas o diretor do God of War viu pela primeira vez em Resident Evil 4. E no mesmo ano que God of War 1 foi lançado. Ele viu isso, mas ele viu em demo e aí ele gostou e implementou a ideia no jogo. Ah, deu tempo de colocar ainda, né? Deu tempo de colocar. Ele achou sensacional aquilo e aí resolveu utilizar. Mas foi, você vê, a câmera por cima do ombro, o laser pointer que a gente vê em vários jogos. Ah, quantos elementos não trouxeram Resident Evil 4, né? O elemento que eu acho ruim é a Ashley. A Ashley, ela é muito chata. Ah, é? Cara, ela é chata, mas eu acho que ela acrescenta um nível de tensão pro jogo, porque, não, nossa, sim, mas ela é burra, né? Ela morre muito fácil. Morre muito fácil. Mas na versão do PlayStation 2 tem a vingança, né? Que é você ganhar armadura pra ela. Eu achava sensacional você jogar depois ela com armadura. Primeiro porque quando o Leon fazia piggyback nela e pegava ela de lugares altos, ele colocava a mão nas costas, que ela ficava extremamente pesada. Segundo, que eu colocava ela sempre no meio dos zumbis, que ela ficava invencível com a armadura, né? Eles tentavam colocar ela nas costas e caíam. Aí eles tropeçavam, caíam num bolo e eu tacava uma granada. Um bolo de zumbi. E também eu usava muito pra El Gigante. Eu deixava ela num canto e eu no outro. O El Gigante ia lá, ficava tentando espremer ela. E eu ficava metralhando as costas do El Gigante. Então, tipo assim, ganhar a armadura da Ashley aí você faz um segundo gameplay da vingança. Que aí você usa ela como isca pros inimigos. Eu achava sensacional aquilo, cara. Esse item é exclusivo da versão do PlayStation 2. É uma das coisas que eu gostei muito de jogar. Não, mas o que o Leon mais faz é isso. Ele manda ela ir na frente pra ficar de sniper de fundo, só atirando nos caras. Ele é espertão. Isso tem direto. Eu gostava também, como ela é patricinha, né? Filha do presidente, eu gostava de pôr ela na lata do lixo. Na lata do lixo. E outra coisa que eu adorava no Resident Evil 4 é o mercador. É verdade. Stranger, era muito louco. O sistema de upgrade de armas, sensacional. Adorei fazer. Eu joguei várias vezes até para poder usar todas as armas. Então, o ajuste fino das armas era muito grande, né? Tinha uma diferença bem grande das formas que você ia fazer no upgrade. Eu não usava muito TMP no começo, depois comecei a usar. Foi um jogo que eu terminei várias vezes, adorei jogar. Eu sei que muitos fãs do estilo clássico reclamaram. Mas o sucesso comercial do jogo não deixou outras palavras, né? Não, a crítica também adorou, né? Ah, então, o sistema de armas e o nome das armas. Eu gostava muito dos nomes das armas no Resident 4, até mais que no Resident 5. A Magnum chamava Broken Butterfly, tinha uma outra Magnum que chamava Killer 7, que era um jogo do Suda 51 que a Capcom tava lançando. Uma pistola alemã 9mm chamava Red 9. Tem uma outra que a Ida usava, que chamava Black Tail. Então tem os nomes bonitos, assim, as armas. Isso aí eu achei bem bacana, bem artístico do jogo pra colocar. Uma besteira que eu acho, mas que eu gostava muito, é a roupa do William, do Leon. Nossa, sempre quis achar uma jaqueta daquela, nunca consegui. Pode crer. E sabia quando você joga o Separate Ways, tipo assim, quando eles pegam ele na vila, e levam lá pra casinha, depois ele passa a não aparecer mais com aquela jaqueta, né? Só com a roupa preta de baixo. É, com a camiseta. Quando você joga o Separate Ways, tem um ganado com aquela jaqueta do Leon. Ele fica com a jaqueta, cara, é muito engraçado. São pequenos detalhes, assim, mas aí você vê a qualidade da produção do jogo, né? Que tem um nível acima. Uma coisa que eu acho muito legal é quando o Osler, ele mata o Luiz Serra. Então ele vara o peito do Luiz Serra com aquele tentáculo e um botão estoura da camisa. Uma coisa que eu notei, o botão ele fica próximo do Luiz Serra no cenário depois, quando termina a CG, né? E você pode passear no cenário e fica lá o corpo do Luiz Serra. O botão fica fora da camisa e ele fica no canto do cenário. É um detalhe tão pequeno, mas eu acho que são essas coisas que separam realmente, você vê que o jogo foi muito bem acabado. Muito detalhado, então eu achava isso bacana. E além do que eu já disse, o mercador, cara, eu achei o mercador uma ideia genial, eu achava muito engraçado. Qual era a frase dele? Ele sempre falava aquela frase. Era seu welcome. Aí, quando você não tinha dinheiro, era not enough money, stranger. Mas eu achava muito legal ele chamando de stranger. E dependendo da arma que você comprava, por exemplo, quando você comprava uma arma clássica, ele dava aquele... Cara, eu achava muito engraçado. Quando vocês já compraram o Rocket Launcher dele? Já. Nossa, eu achava muito engraçado. Falando, Stranger. É verdade. Now that's the weapon. Cara, eu achava sensacional o sotaque do Mercador. Pena que ele não voltou no Resident Evil 5, cara. Eles simplificaram muito o sistema. Por isso que eu acho o Resident Evil 4 um jogo mais denso que o 5, né? Nesse sentido. Por causa dessas pequenas coisinhas, assim, da experiência single player dele. E com o sucesso de Resident Evil 4, óbvio, nessa geração veio Resident Evil 5. Eu acho que junto com Fallout 3, o jogo que eu mais joguei essa geração foi Resident Evil 5. Também deve ter terminado umas 10 vezes. É, esse eu sei que você adora, né? É, adoro. Gostei muito de terem colocado co-op. Entendo quem reclama que acabou o terror, porque aí não tem jeito. Com um companheiro não tem como o terror. O 4 tinha momentos assim que você sentia muito medo. É, aquela parte dos esgotos do castelo, dos insetos, era uma parte que dava medo danado. Quando você voltava pra vila à noite, chovendo com a Ashley, também era uma parte que tinha bastante terror. É, então, é lógico, muitas partes de ação, mas tinha várias partes que você sentia o clima clássico no 4. Já o Resident Evil 5, praticamente, acho que não tem parte nenhuma, né? Tinham planejado a parte da mansão, mas graças à moda da geração, que é o DLC, não veio no jogo. A gente tem que comprar separado. É o que eu acho uma sacanagem enorme, assim, mas eu vejo, assim, Resident Evil 5, um jogo excelente, que eu adorei jogar. Ele fecha toda a história, agora a gente vai falar também um pouquinho da história, né? Fecha toda a saga até o momento. Vamos fazer uns pequenos spoilers aqui, mas ele fecha toda a saga. Mas eu vejo ele apenas, tipo assim, o que aconteceu de ruim nele, acho que foi exatamente culpa das coisas ruins que a gente vive na geração atual, que é essa onda de DLC e a onda de tudo ter que ser multiplayer. Não que eu não tenha gostado do multiplayer, mas eu entendo que o multiplayer quebra o clima de terror e suspense que tinha na série. O que vocês acham? É, eu acho que quem não gostou do 4 vomitou no 5, né? Porque é muito diferente. Assim, eu não acho ele, eu acho ele jogo muito bom também, só que eu acho que ele saiu bastante da série original mesmo. Eu concordo com o Ard, que você queria falar isso mesmo. Eu acho que ele saiu muito da série. O que eu acho que mais marcou pra mim, que fez ele sair, assim, falando de Resident Evil, de jogo ele é ótimo. Se você falar, ele é um jogo muito bom. Agora, em termos de Resident Evil, eu acho que o que matou foi os zumbis atirarem em você. Ah, quando eu cheguei, quando o cara atira em você, eu falei, puta, não pode ter isso, cara. Exatamente o que eu ia falar. Muita parte de dia também. Só as únicas críticas que eu tenho dele, assim. De resto, eu acho tudo muito bom. Eu sei que ele é um jogo bom, né? Tenho isso em mente, mas eu não gostei muito, não. Joguei ele, fechei. Mas falta o que faz o Resident Evil ser Resident Evil, né? Que é o terror. Se tivesse isso, ia ser perfeito. Então, eu também acho que mesmo que eles tentassem criar, eu acho que eu vi partes artísticas assim do jogo que dava pra ter criado o terror, assim, mas só o fato de você não jogar sozinho já quebra isso. Já muda muito, já quebra isso. Muito, quebra então, bastante. É o que eu falo, é um baita jogo. Eu acho que na parte da história amarra bem tudo o que aconteceu na série, mas eu acho assim que ele é uma vítima das modinhas que não são tão boas dessa geração. Só que eu achei ele muito Gears of War. Mas é exatamente. Eu achei Gears of War. Tem uma parte que você afunda na aquela parte do navio é igual. Aquela parte do navio. Sabe qual eu achei mais igual? Aquela que você afunda e vai nas cavernas, sabe? Que é uma parte subterrânea, que tem uma cidade, nas ruínas. Aquela parte eu achei muito Gears of War. Aí tem um puzzle bem bobo, né? Também, que tem que montar umas. Uns espelhos, né? Os puzzles são super simples. Os chefes eu adoro. Adorei os chefes. Os chefes são legais mesmo. O último chefe é um dos melhores boss fights, acho que eu tive na geração. Tipo assim, a parte de mecanismo de jogo, nisso eu acho que permanece Resident Evil. Eu acho muito bem bolado as coisas. Eles simplificaram os upgrades das armas, não tem mais mercador, apesar de eu adorar as armas, adorar o efeito das armas. A SW500 eu acho uma arma maravilhosa. O nível de detalhe também continua alto, que eu acho bacana. Não sei se quem já jogou muito com a Shiva, eu já joguei muito com os dois personagens, tanto com a Shiva quanto com o Chris. A Shiva ela é canhota, então você joga do outro lado da tela com ela. E quando ela segura as armas pesadas, ela segura para baixo, porque ela é mais fraca. Né? E quando ela segura a SW500, o cano quase arrasta no chão, que é a Magnum 1.50. Então, eu acho. Outra coisa que eu adorei muito é o sistema de você combinar melee attacks. Então, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no jogo. Eu sou um jogador que jogo bastante com melee attack, eu uso pouca bala. Então, eu sempre atiro na perna e no ombro para matar o personagem com chute. Né, os inimigos com chute. Acho o Somersault da Shiva 100 vezes mais bonito do que o do Guile no Street Fighter. Isso eu achei bem bacana, que o Leon tinha alguns mini attacks, mas era. O do Leon era muito louco, pô. Aquela tava na cabeça, né? Era louco. Então, do Resident Evil 5 tem tantos miles, cara, que tem uma época que eu tava jogando quase praticamente só pra fazer mili. Não, aquele soco do Chris que chama Haymaker, que é uma pancada de frente. Nossa, a coisa mais linda que tem é você destruir aqueles caras que. Sabe aqueles caras que carregam metralhadora pesadona? Que eles chamam de JJ? Uh-huh. Que dá um gargalhada, que tem aquela metralhadora giratória. É a forma mais legal de matar aquele cara é com um tiro de 12 e murro na cara. Aquele murro dele também é uma batida de trem, né? Que. Então, é. Aquele murro que ele vai. Ele pega assim, ele pega um embalo assim e vai. Dando a pancada no cara, eu acho muito louco. É mais forte que a bazuca aquele soco, velho. Então, o senhor burro. Dá o dano de uma bala de Magnum aquele burro. Pra você ter ideia. Ele dá o dano de uma bala de Magnum. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube de técnicas avançadas de melee, né? E os caras faziam um estrago assim. Eu olhei assim e falei, nossa, eu não jogo nada, né? Quando eu vi os caras jogando. Uhum. E aí ele calculou o dano de cada golpe de melee, né? E aquele soco do Chris, ele tem o mesmo dano, é 3 mil de dano. Dano de uma bala de Magnum na L-Rock, que é a Magnum mais leve do jogo. Então, quer dizer, pra quem gosta de jogar, de se aprofundar no mecanismo, de aprender o mecanismo, que não vê ele só como shooter, né? Que é aquilo também, nem todo mundo explora esse lado do jogo. Então, me fala, é muito Gears of War. Realmente, muito Gears of War, né? Apesar de Resident Evil 4 ter influenciado Gears of War, né? Sim. Eu teria que dizer o seguinte, que Gears of War é muito Resident Evil, né? Mas o 5 tem um mecanismo de melee attacks, assim, e se você for jogar co-op, eu acho que... E pegar uma pessoa a fim de aprender, o jogo oferece uma possibilidade muito grande de você brincar com isso. Um replay muito grande. Que é uma coisa boa e ruim. Ruim porque quebra... muito o clima de terror e boa porque dá um replay infinito pro jogo. Não sei, achar gente igual, achei gente que gostava de jogar no Professional, igual eu. Nossa, cara, o que a gente jogava dando pancada não tava escrito no gibi. Mas virou um Street Fighter, praticamente. Você gosta de jogar online ou você joga dividindo a tela? Não, eu gosto de jogar online. Dividir na tela, eu acho até interessante a divisão da tela dele, que eles quebram e mantêm um aspecto widescreen, mas você precisa ter uma TV grande pra aproveitar aquilo ali. Também acho. Precisa ter uma TV grande, eu prefiro online, cansei de jogar ele online. Eu passei de 100 horas naquele jogo, pra você ter ideia, eu destravei o infinito, apesar de eu não gostar de jogar com armas infinitas, né? Eu destravei o infinito de todas as armas. Eu tenho meu save guardado. Todas as armas, porque custa caro você comprar o infinito das armas, né? Todas as armas do jogo eu tenho infinito comprado. Esse save eu vou guardar. Porque eu falo que se existe alguma coisa próxima, que eu falo que fazer 1000G no Resident Evil não é completar o jogo. Os achievements são completamente falsos, né? Na realidade, muitas vezes você não fez tudo o que realmente tinha pra fazer no jogo. Então, eu fiz bem mais que isso, assim. Depois que eu fechei 1000G, eu ainda joguei muito ele. Muito ele. Mas é isso. O que eu acho bacana é que ele fecha a história, né? Contando... Agora a gente amarrando a história de todos os outros jogos, né? Contando a origem do vírus, que ele saiu de uma planta na África, né? Pra quem não sabe, o primeiro sample do vírus foi criado em 1966, quando eles descobriram uma flor lá na África que tinha esse vírus, né? E ela só era gerada em certas condições. Por isso que eles mantêm o local lá no Resident Evil 5, você chega no lugar onde foi extraído o primeiro sample do vírus, né? E daí foi levado para Raccoon City, em Raccoon City desenvolveram outros tipos de vírus, a Umbrella cresceu como corporação, com armas biológicas e tudo, fabricando armas biológicas para o mercado negro, e aí passou a distribuir e aconteceu tudo aquilo que a gente viu nos outros jogos, né? Mas vamos lá, o que vocês acham da história? O que vocês têm a falar da história? Agora, uma dúvida que eu tenho sobre a história é essa troca do vírus, porque começou como G-vírus, depois foi pra T-vírus, e aí depois virou La Plagas. Eu não entendi, pra falar a verdade. Bom, contando a história, o vírus progenitor veio da África, né? Então a Umbrella começou a fazer experiências, só que eles têm vários, dentro da Umbrella há uma briga entre os sócios e os cientistas, várias pessoas roubam a experiência uma das outras, então tem vários cientistas trabalhando. No Resident Evil 1 era o T-Virus, que é uma variação do vírus, né? No Resident Evil 2 é o G-Virus, que era trabalhado pelo Dr. Birkin. Cada vírus tem características diferentes. Então o T-Virus era o vírus lá do Tyrant. O G-Virus a gente viu que transformou o Dr. Birkin em uma coisa bem diferente. Ah, é bem diferente. Bem diferente, então, do que era o Tyrant. Depois, é lógico, no Resident Evil 3 ainda são os efeitos do G-Virus. Já no Code Verônica é o T-Verônica Virus, que é uma variação do T-Virus, só que mais estável, né? Então, o que acontece? No Code Verônica, porque a Umbrella ela tem dois sócios, né? Ela tem o Alexander Ashford, que é um fundador da Umbrella, e o Spencer. Só que o Alexander Ashford, ele teve dois filhos de laboratório, que é a Alexia, que é o boss do Resident Evil Code Verônica, e o Alfred, eles são gêmeos. A Alexia, ela era uma cientista brilhante, foram crianças programadas para nascer superdotadas. Só que o Alfred, o menino, não foi. A menina, ela foi superdotada, e ela fez pesquisas com o vírus, né? Ela descobriu uma variação e batizou de Verônica. O Spencer, sabendo disso, eles esconderam isso do Spencer, do outro sócio. O Spencer, sabendo disso, quis roubar esse vírus. Eles esconderam numa base da Antártida, fingiram que a Alexia tinha morrido. Então a Alexia descobriu que o quê? Que o problema é deixar o vírus agir direto no corpo. Então ela descobriu que se ela ficasse criogenizada 15 anos, ou durante um longo tempo com o vírus, ela ficaria estável, ela passaria a controlar o vírus e o corpo ia se adaptar. Então ela injetou a variação do vírus e ficou criogenizada na Antártida, numa base, por 15 anos. O Spencer estava tentando conseguir uma cópia desse vírus, e o Spencer, ele trabalha junto com o Wesker, né? Tanto que o Wesker, ele, digamos assim, ele é o capacho do Spencer, né? Ele passa coletando as outras versões de vírus que escondem do Spencer dentro da Umbrella, né? As outras pesquisas que escondem do Spencer. Então, quando o Wesker encontra o Chris no Code Verônica, ele está atrás de uma cópia do vírus do Code Verônica, né? Que ele sabe que existe, que eles esconderam. E aí, o Alfred, ele, durante o tempo que a Alexia fica criogenizada, o Alfred, o que que ele faz? Como ele é gêmeo, ele se veste de mulher. Tanto que quem jogou o Code Verônica lembra dessas partes, dele vestido de mulher. Ele fingia que era a Alexia, pra ninguém desconfiar que a Alexia tinha sumido. Quem já assistiu Monster também já viu a mesma cena. Ah, sim. Uhum, é bem parecido. Eu acho que até foi inspirado, viu, cara? Essa parte do Code Verônica foi inspirado pela história do Monster. Você assistiu Monster, cara? Então, cara, não, eu já ouvi falar, não assisti. Ah, tá. Não assisti completo, não. Mas eu acho que rola uma, digamos assim, um pequeno plágio, uma pequena homenagem, assim, depende do ponto de vista, né? Ou influência da história mesmo, os dois gêmeos, e ele finge ser ela por 15 anos. E aí ela acorda no final do Code Verônica e ela é o diabo no inferno e Deus no céu, né? Ela tem o vírus, ela controla o vírus, ela pode fazer tudo. Ela pode virar tudo e voltar à forma humana a hora que ela quiser, né? Só que aí o nosso herói Chris Redfield, né, dá um jeito na encrenca. Dá uma porrada nela. Então o que acontece? Dá uma porrada nela. E o Wesker, uma porrada daquelas, né? Não é uma porrada qualquer, é uma porrada com um acelerador de prótons, né? Nossa. Então, a única arma que mata ela no jogo, é. E é uma arma exclusiva. Você chega lá pra enfrentar ela, você usa outras armas só pra fazer ela na última forma. E na última forma você tem que usar o acelerador de prótons pra matar. E só que no Code Verônica, tem duas versões, tem a versão do PlayStation 2 e no Dreamcast tem uma segunda versão que chama Code Verônica Complete. Nesse mostra a cena de como o Wesker escapa do jogo, né? E por que o Chris é meu herói favorito? Que eu falo que o Chris, ele não é o herói Chuck Norris, ele não chega metendo o pé na porta e quebrando tudo. Ele é um caipira que faz tudo errado, só que ele esquece uma casca de banana ali no chão e quando o inimigo tá pra matar ele, escorrega na casca de banana e morre. Então, tem uma cena que é clássica do Code Verônica, que o Wesker encontra o Chris, só que ele tá atrás da Alexia. O Wesker já tá com vários daqueles poderes dele, né, que ele já fez uma terapia com vírus, né, ele trabalha pro Spencer. E o que que acontece? Ele tá dando uma surra no Chris, na doca, de fuga da base onde a Alexia tá, e ele pegou o corpo do Steve, que é um outro personagem do jogo que a Alexa injeta o vírus. Então, quer dizer, ele já tem a cópia do T. Verônica Vários e ele vai matar o Chris. E ele dá uma bela de uma surra no Chris, mas uma bela de uma surra. E aí ele joga o Chris bate numa alavanca e tem um monte de ferro em cima, no, que é uma parte naval, né? E esse monte de ferro cai em cima, barra de ferro, tipo trilho de trem, cai em cima do Wesker. Ou seja, tipo, o Chris esbarrou na alavanca e derrubou um monte de ferro em cima do Wesker. E o Wesker teve que fugir todo detonado. O Mr. Magoo, Chapolin. Mr. Magoo, sensacional, sensacional, acho isso. Então, tipo, o Chris descobre as coisas sem querer e ferra a vida do Wesker. Isso desde o primeiro Resident Evil, né? Que eu acho bem engraçado isso. No Resident Evil 1 já era assim. Tipo, o Chris acha um negocinho, vai investigando, mas vai fazendo cagada atrás de cagada até chegar lá. E aí no Resident Evil 4, o Wesker manda a Ada atrás do Las Plagas. O que são os Las Plagas? Na realidade, várias outras empresas, né, e terroristas tiveram acesso à tecnologia Umbrella após a queda da Umbrella no final do Code Verônica no mercado negro. Então o que acontece? É um grupo religioso terrorista da Espanha chamado Los Iluminados. Eles passam a fazer pesquisa com o vírus e eles criam o Las Plagas. O que é o Las Plagas? O Las Plagas é um tipo de um hospedeiro. Né, você injeta na pessoa e quem tem o vírus mãe controla as pessoas, ou seja, o chefe lá do Resident Evil 4, que é o Saddler, ele tem o vírus mãe, então ele controla todo mundo. Eles usam a religião para injetar nas pessoas, porque eles acham que é uma forma de purificar, de ficar mais alto, esse tipo de coisa. Qual que é o plano deles? Eles sequestram a filha dos Estados Unidos, inoculam o Las Plagas nela, né, pedem um resgate. O presidente, a ideia é o presidente paga o resgate, aí eles mandam a filha de volta com o Las Plagas no corpo, e aí com o Las Plagas no corpo, o Saddler controla ela de longe e vai assassinar o presidente usando a própria filha. Então, o 4, ele tá mesmo fora da história do jogo, né? Ele tá meio fora da história do jogo. Por quê? Porque é um outro grupo que desenvolve experiências baseadas no vírus da Umbrella e desenvolvem o Las Plagas. Já o que acontece? O Wesker, ele manda a Ada atrás dessa variação, que é o Las Plagas. E aí, com a variação do Las Plagas, eles vão fazer testes na África, que é o local do vírus progenitor. Então, na África, eles desenvolvem o Las Plagas 2, que é aquele onde você não precisa injetar na pessoa, que você vê no começo, na abertura do Resident Evil 5, no primeiro encontro, eles enfiando aquele bichinho na boca do cara. Então, o que acontece? Aquilo ali, ele já gruda no bulbo do cérebro e gruda na espinha e passa a controlar o cara ali. Então você não precisa inocular e esperar o vírus eclodir, é instantâneo. Se enfiou na boca do cara, ele já está sob controle. Então, digamos assim, a história do Resident Evil é uma história de evolução de armas biológicas, né, e uma guerra de facções, digamos assim, empresas atrás dessa tecnologia. Né, para usar essa tecnologia para coagir governos para atender o que eles querem. Né. Então, e o Wesker, como ele consegue todas as cópias dos vírus de todos os Resident Evil, ele desenvolve uma coisa que chama Ouroboros, e que ele vai usar na África, e aí quem jogar Resident Evil 5 até o final vai ver. Aí já não vou spoilar tudo. Essa é a história básica do Resident Evil. Não é um super roteiro, uma super história, mas eu acho que faz bem o papel, cara. Dentro, assim, dos anos que eles levaram pra desenvolver essa história, né, que os caras não tinham isso pronto lá em 1996, eles foram desenvolvendo à medida que o jogo foi fazendo sucesso e foi lançando, eu acho que é uma história bacana, é bem amarrada. Mas o legal é que a série, ela tem vários protagonistas, né? Isso é que eu acho bacana. Não dá pra eleger um... Eu gosto do Chris, que é o primeiro, né? Mas eu também adorei os Resident Evil que eu joguei com o Leon. É, tem vários personagens secundários, né? Eu adorei, por exemplo, jogar com a Shiva no Resident Evil 5. Eu acho um personagem muito bem bolado, assim. Achei bacana os caras terem pensado num personagem feminino que é mais ágil, só que é mais fraco num outro sentido, e que não deixa de ser a fórmula clássica, né? Porque quando você joga Resident Evil 1, o Chris é o hard, a Jill é o normal. Então, tipo assim, por isso que eles fizeram homem e mulher, né? Porque o Chris, ele começa com uma faca, sem nada, ele não abre porta, você vai fazer os piores caminhos, vai enfrentar os piores inimigos e com menos munição. A Jill não, ela é especialista em abrir porta, né? E aí você vai abrir várias portas que o Chris, ele é Master of Lockpick, né? Que é um dos textos mais que o pessoal mais brinca do primeiro Resident Evil, né? Quando o Barry dá o Lockpick pra ela, né? Diz que ele leu, fala igual um robô, né? Jill, you are the Master of Lockpick. Deixou o Schwarzenegger com inveja agora. Deixou o Schwarzenegger com inveja. Aí, de tão robótica que foi a interpretação, né? E a Jill é o Easy, porque eu tô falando, ela faz as coisas, ela faz os melhores caminhos e tem acesso às melhores, às armas mais rápido, né? Mais arma e mais munição. Então, e é uma mecânica do jogo disfarçada, né? Apesar que quem jogar o remake vai ser difícil com qualquer um dos dois que vocês jogarem, né? Então, se vocês forem jogar o remake hoje, eu recomendo escolher no menu assim, inicial, tem uma opção, tá escrito em inglês, se você prefere subir montanha ou se você prefere andar na colina. Você seleciona a opção de andar na colina, que é o Hard Easy, e seleciona a Jill depois. Que vai ser o Easy Easy, né? Normal, normal, ou normal, normal. Porque você escolher a opção de cima, escolher o Chris, e se preparem que vai ser difícil. É pedreira, né? É pedreira, não é pra qualquer um. Então, você termina com o Chris. Mas eu recomendo terminar com a Jill primeiro, quando for jogar o remake hoje, né? Resident Evil 5 já não tem esse problema. Quem for jogar sozinho, a AI da máquina, eu acho que é uma das melhores AIs que tem no videogame. A Shiva, se você for jogar a primeira vez, você é obrigado a jogar com o Chris, não dá pra jogar com a Shiva de cara. A Shiva te salva várias vezes jogando no normal. Então, pra quem, digamos assim, é veterano de Resident Evil, pode ir direto pro hard, né? Pra quem não é, nunca jogou, eu recomendo jogar no normal ou no easy, você não vai morrer tão fácil assim. E outra coisa bacana do Resident Evil 5, se você gastar um tempo jogando, lendo os arquivos, você vai ver que tem arquivos que contam a história desde o Resident Evil 1. Então, se você não quer jogar os primeiros Resident Evil, mas quer entender a história, Resident Evil 5 tem todo o timeline, do primeiro até o quarto, né, explicando tudo de forma bem resumida. Você também não vai perder horas e horas em leitura, né? Então, e você pode ler a qualquer momento, né, no jogo. Isso eu achei que ficou bem bacana. Então, para quem nunca jogou a série e quer saber mais dessa história, até que eu falei aqui, né, resumidamente, no pod, você vai ter acesso a tudo isso com o próprio jogo, sem precisar procurar nada por aí. Então é só parar, ler um pouquinho ali, e os textos não são tão longos e tão bem resumidos. Eu acho bem bacana. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de número 23. Espero que vocês tenham gostado. Dividam as suas histórias de sobrevivendo ao horror, seja ela em qualquer era, década de 90 ou nessa nova década. E até o próximo episódio.